Deus nosso Pai tem tanto amor por nós que sempre lhe deixa uma porta aberta, uma nova oportunidade para que a gente possa compreender aquilo que nós ainda não compreendemos, que a gente possa se dar conta do que realmente nós estamos fazendo nessa etapa da nossa jornada. Enfim, que possamos abrir os nossos olhos. A vida, ela se renova todos os dias como uma forma de um símbolo que a cada amanhecer nos traz, através de um novo dia, novas oportunidades, novas situações de vivência. Enfim, a cada novo dia, nós podemos nos dar conta do que nós fizemos nos dias anteriores. Nós podemos ser blindados com experiências totalmente novas, ou com as mesmas experiências, para que nós possamos, de uma forma inteligente, fazer algo diferente. Tem uma frase que diz que toda manhã brilha o sol, mesmo que você não veja. E é verdade. E se nós trazermos essa frase para dentro dessa visão de Deus, significa que todas as manhãs Ele está presente. Mesmo que a gente não consiga percebê-lo, mesmo que a gente continue buscando os nossos interesses materiais, as nossas tarefas cotidianas, mas Ele está ali, presente. Basta que a gente consiga soprar as nuvens para o lado para poder vê-lo, para poder senti-lo, para reconhecer quanto é importante esse novo dia. É por isso que é necessário o repouso, é necessário que no final do dia nós coloquemos o nosso corpo para descansar. Porque muitas vezes, dentro daquela atribulação mental que nós estamos, a gente não consegue dar a parada que nós precisamos. Então, através do sono, o sono que é reparador não só para o corpo físico, mas para a nossa mente, para o espírito. E quantas vezes nós acordamos pela manhã com uma disposição que nós nem sabemos aonde vem? Quantas vezes nós despertamos com entusiasmo, com vontade de fazer, de buscar, de reparar tudo aquilo que não ficou bom, que nos deixou entristecidos ou preocupados? É por isso que quando nós temos dentro de nós a fé, a gente sabe que é uma questão de tempo para as coisas se resolverem. Porque a fé, ela é uma força ativa que nós colocamos em atividade. Nós colocamos ela através da nossa postura, principalmente mental. Nós acreditamos que o amanhã pode ser melhor. E através desse acreditar, nós nos colocamos dentro de uma postura, novamente eu digo, ativa, de fazer para que realmente seja melhor. O trio fé, esperança, caridade é capaz de transformar tudo. E se nós tivermos em mente essas três palavras nos guiando, a fé, que é a base de tudo, a esperança, que nos anima, e a caridade, que é a prática de todas essas duas, nós somos capazes de transformar não talvez o mundo, mas a nossa maneira de ver o mundo. Nós somos capazes de transformar a nós mesmos, e esse é o grande objetivo. Aceitar o que está posto e fazermos a nossa parte diante de tudo isso. Que o nosso amanhã seja radioso, nos traga novas esperanças, nova vitalidade, para que nós possamos realizar tudo aquilo que nos compete. Que Deus continue nos iluminando a todos, nos abençoando, e que tenhamos olhos para ver essa luz que brilha sobre nós. Que assim seja.